CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10 horas e 2 minutos deste sábado 13 de abril de 2013. Eu sou Bruno Zanetti e a temperatura em Foz do Iguaçu é de aproximadamente 18 graus. Céu nublado neste sábado, com possibilidades grandes de chuva ao longo do dia. Está começando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz do Iguaçu na expectativa dos X Games. Faltam 5 dias para a realização do maior evento de esportes radicais do planeta. AD Iguaçuense recebe convite para participar de torneio de futebol feminino na Colômbia. Foz Futsal e Foz Cataratas Futsal em quadra para mais uma rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Lewis Hamilton é pole position no GP da China de Fórmula 1, a primeira pole dele com a equipe Mercedes. E ainda, CBN transmite hoje Campeonato Paulista e 6h30 São Paulo e 15 de Piracicaba, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Vamos começar já o programa de hoje falando de Fórmula 1. CBN na Fórmula 1. E o inglês Lewis Hamilton, agora na equipe Mercedes, foi o pole position do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, que acontece na madrugada de sábado para domingo, a partir das 4 horas da manhã, com transmissão aqui pela rádio CBN. A reportagem é de Roberto Lioi. Lewis Hamilton conseguiu a primeira pole position dele na nova equipe, a Mercedes, e vai largar na frente no Grande Prêmio da China. O inglês foi 3 décimos mais rápido do que Kimi Raikkonen, o segundo. Depois de perder para Felipe Massa nos últimos 4 treinos classificatórios, Fernando Alonso encerrou o jejum e foi mais rápido do que o brasileiro. Alonso será o terceiro do grid e Massa o quinto. Sebastian Vettel utilizou uma estratégia diferente para ficar mais tempo na pista do que as Ferraris e as Mercedes. Antes do primeiro pit stop, o alemão optou por usar pneus médios, que duram mais do que os macios, e com isso vai largar apenas na 9ª colocação. A CBN transmite o GP da China neste domingo a partir das 3h30 da manhã. De São Paulo, Roberto Lioi. E o restante do grid aí, conforme falado pelo Roberto Lioi, o companheiro do Sebastian Vettel, o Mark Webber, australiano, ele vai largar dos boxes porque acabou ficando sem combustível na segunda parte do treino e por isso teve que abandonar. E como não havia nenhuma gota de combustível para a FIA fazer a avaliação, que sempre fazem todos os veículos, ele acabou tendo que largar dos boxes nesta madrugada, a partir das 4 horas da manhã, o Grande Prêmio da China, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. Lembrando que tem um clima tenso na equipe da Red Bull, entre Sebastian Vettel e Mark Webber, pela manobra do alemão no GP da Malásia, onde a equipe havia pedido para os pilotos manterem as posições, e ele acabou resolvendo ultrapassar o seu companheiro de equipe e conquistando a vitória na segunda etapa. Falando ainda de automobilismo, esporte ao motor, hoje à tarde, lá no kartódromo Adrena Kart, na Vila Holanda, tem a terceira etapa do troféu Três Fronteiras de Kart, que acontece aqui em Foz do Iguaçu nessa tarde de hoje. A partir da 1h30 da tarde, os treinos livres para as competições aí do troféu Três Fronteiras, que acontece lá no Adrena Kart, na Vila Holanda. A entrada é franca, pode ir lá acompanhar, que não pagará ingresso nem mais esse evento aqui em Foz do Iguaçu. Agora são 10 horas e 7 minutos e as equipes de Foz do Iguaçu no futsal entram em quadra na noite de hoje para mais uma rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. O Foz Futsal, oitavo colocado, com 7 pontos, recebe no ginásio Costa Cavalcante, às 8h30 da noite, a equipe do Campo Mourão, que é sexto colocado com 9 pontos. Em caso de vitória, o time iguaçuense ultrapassaria o adversário na tabela de classificação. Já o Foz Futsal, antigo Nipa, viaja até a cidade de Quedas do Iguaçu e enfrenta o time local do Quedas no mesmo horário. Na última rodada, o Foz Cataratas Futsal conquistou sua primeira vitória na temporada ao golear de virada o São Lucas de Paranavaí pelo placar de 7-3 e saiu da lanterna da competição para a 13ª posição, ainda fora da zona de classificação entre os 12 primeiros colocados. Portanto, hoje às 8h30, no Costa Cavalcante, tem Foz Futsal e Campo Mourão, e no mesmo horário, 8h30 da noite, em Quedas do Iguaçu, tem Quedas do Iguaçu e Foz Cataratas Futsal. São os jogos dos times iguaçuenses no Campeonato Paranaense de Futsal. Agora são 10 horas e 8 minutos, vamos falar de X Games. CBN Foz, na cobertura dos X Games Foz do Iguaçu. Vereadores de Foz do Iguaçu realizaram na manhã da última quarta-feira uma visita às obras das pistas dos X Games aqui em Foz do Iguaçu. Os parlamentares estiveram no Parque Infraero, em frente ao Centro de Convenções e próximo ao Aeroporto Internacional, onde acontecem as modalidades do Global Rallycross, Enduro X, Moto X Freestyle, Moto X Best Whip, Moto X Step Up, BMX Big Air, BMX Park, BMX Dirt, Moto Speed Style, além do X Fest, os shows que acontecem lá no Parque Infraero com bandas nacionais e internacionais. Uma comitiva no Legislativo Iguaçuense foi criada para acompanhar o andamento dos trabalhos. O convite para que os vereadores fossem até o Parque Infraero partiu do vereador Luiz Queiroga, do Democratas, representante do Executivo na Câmara de Vereadores. Segundo Queiroga, todos se impressionaram com o tamanho da obra. É, realmente, Bruno, a estrutura é muito grande. Tinha alguns vereadores que não tinham a noção do que seria isso aqui. E se fez necessário essa visita, porque nós temos uma comissão que foi montada para acompanhar, principalmente porque nós estamos votando alguns projetos na Câmara que inserem aqui em orçamentos, liberações, enfim. E eles precisavam saber realmente o que estava acontecendo. E eu percebi que todos os vereadores e alguns assessores que nos acompanham, também a equipe de imprensa da Câmara, que ficaram realmente impressionados com o que viram. E não só isso, mas a expectativa que está se criando que vai gerar isso para o município de Foz do Iguaçu. E não será somente em 2013 que Foz do Iguaçu vai receber os X Games. O acordo com a Brunoro Sport Business e a ESPN, canal de esportes que desenvolve os X Games, é para mais 2 anos, em 2014 e 2015. Para o vereador do Democratas, o ideal era manter a área em frente ao Centro de Convenções destinada para a realização das Olimpíadas dos Esportes Radicais, o que, segundo Luiz Queiroga, diminuiria os custos para os próximos anos. Toda essa estrutura, ela teve um gasto para ser montada. E nós, o que nós temos que fazer é poder manter essa estrutura, porque o outro ano vai baratear o custeio desses jogos. O problema foi agora. Se nós já conseguimos passar por essa etapa, 2014 vai ser melhor ainda em questões orçamentárias. Nós esperamos que a cidade na questão financeira esteja melhor, então nós vamos ter menos gastos com essa questão estrutural, logística, e isso vai ser de grande valia para a cidade. Agora, temos um problema. A Infraero me parece que quer licitar essa área. E se licitar essa área, nós podemos perder essa área, o que vai interferir na logística e na questão do deslocamento do local, podemos até perder isso. Então, automaticamente, a Câmara, já sabendo disso, vai se mobilizar os deputados do Estado, do Paraná, federais, estaduais, para que façamos uma comissão, vamos a Brasília, para lutar para que a Infraero não licite esse lugar e que esse lugar, pelo menos por 2 anos, 2014, 2015, fique para essa estrutura, o que é muito benéfico para a cidade. Os X Games Foz do Iguaçu começam na próxima quinta-feira, dia 18 de abril, com provas realizadas no Parque Infraero. No Parque Nacional do Iguaçu, onde a pista de skate foi montada em frente ao Hotel das Cataratas, com vista para as cataratas, as competições acontecem no sábado, dia 20 de abril. O evento, considerado o mais importante dos esportes radicais no planeta, vai até o domingo, dia 21. E, claro, você vai acompanhar tudo aqui pela rádio CBN. Agora são 10 horas e 12 minutos. Falando ainda de realização de grandes eventos esportivos, todo mundo sabe, né, que em 2013 o Brasil vai realizar a Copa das Confederações e em 2014 a Copa do Mundo e em 2016, no Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos. Porém, gastos com as obras nos estádios para a Copa do Mundo já ultrapassaram, e não era nenhuma, nenhuma surpresa isso, 30% do valor estipulado. A reportagem é de Leandro Lacerda. 3 anos após o início do planejamento para a Copa do Mundo, os gastos já ultrapassaram 30% do previsto. A estimativa era que as obras nos 12 estádios custariam ao todo 5 bilhões e 400 milhões de reais. No entanto, de acordo com o levantamento feito pelo site Globoesporte.com, os custos já superaram um montante de 7 bilhões de reais. Outro fator que mudou bastante em relação às projeções de janeiro de 2010 foi o prazo de entrega das obras. No acordo assinado com a FIFA, todos os estádios deveriam ser inaugurados até dezembro de 2012. Porém, só o Castelão em Fortaleza e o Mineirão em Belo Horizonte cumpriram este prazo, sendo que o Mineirão apresentou uma série de problemas logo após a inauguração. O terceiro estádio pronto é a Fonte Nova em Salvador, palco do clássico entre Vitória e Bahia no domingo passado. A principal preocupação está com os outros 3 estádios da Copa das Confederações, que só deverão ser finalizados até o final deste mês de abril. A Arena Pernambuco no Recife, o Mané Garrincha em Brasília e o Maracanã no Rio de Janeiro. Apesar dos atrasos, o Ministério dos Esportes garantiu que não haverá problemas para a realização da Copa das Confederações, que começa no dia 15 de junho, com Brasil e Japão em Brasília. Do Rio de Janeiro, Leandro Lacerda. E uma notícia chocante que eu fiquei sabendo ontem no portal Correio lá de Salvador, que pertence às comunicações Globo, é de que lá no estádio Fonte Nova, em Salvador, que foi inaugurado no último domingo com o clássico Bavi, onde o Vitória venceu por 5-1 o Bahia, torcedores quebraram cadeiras, algumas totalmente danificadas, outras apenas parcialmente danificadas. Essa destruição de parte dessas cadeiras aconteceu principalmente nos locais onde estavam as torcidas organizadas, mas o pior foi o que aconteceu nos banheiros, nas paredes de alguns banheiros do estádio Fonte Nova. Torcedores sujaram essas paredes com fezes. É um absurdo que se faça isso, um estádio novo que está sendo inaugurado aí para a Copa do Mundo. A gente sabe que teve os gastos que sempre tem, né, infelizmente, mas tem que ser valorizado, tem que ser mantido pelo menos o patrimônio aí, já que é para todo mundo poder usufruir. E não é inadmissível, né? Acho que antes de se ter esses estádios é preciso ter uma reeducação nos próprios torcedores aí para que não aconteçam novamente questões como essas. Lamentável que isso venha a acontecer aí no país da Copa do Mundo e também da Copa das Confederações. Agora são 10 horas e 16 minutos, mudando um pouco de assunto. Vamos falar dos campeonatos estaduais, mas antes de falar dos campeonatos estaduais, uma notícia a respeito da equipe de futebol feminino aqui de Foz do Iguaçu, a ADI, Associação Desportiva Iguaçuense. Eliminada da Copa do Brasil de futebol feminino e se preparando para o Campeonato Paranaense no segundo semestre, a equipe da ADI Iguaçuense recebeu na última semana, de forma oficial, o convite para disputar um torneio na Colômbia. O convite foi feito pela equipe colombiana do Formas Íntimas durante a Copa Libertadores de 2012, realizado em Pernambuco, onde a equipe iguaçuense ficou com o vice-campeonato, após perder nos pênaltis para o Colo-Colo do Chile. Além do time de Foz do Iguaçu e do Formas Íntimas, que fez o convite, também devem participar equipes do Equador, México e Venezuela. A Copa Internacional de Futebol Feminino Feira das Flores, que é um grande evento que acontece lá na cidade de Medellín, deve ser realizada ainda nesse primeiro semestre, não se sabe se no final de maio ou começo de junho. O torneio fará parte das festividades da Feira das Flores, festa popular da província de Antioquia. E em 2013, A Associação Desportiva Iguaçuense foi eliminada da Copa do Brasil logo na segunda rodada para o Duque de Caxias, no dia 2 de março. Desde então, a equipe treinada por Gesi Damasceno segue apenas com treinamentos e jogos amistosos, sem torneios oficiais no calendário. Lembrando também que o time iguaçuense foi vice-campeão da própria Copa do Brasil em 2010, conquistou o título em 2011 e já nos últimos 3 anos vem conquistando o título do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino e agora segue apenas com treinamentos ao longo da semana. Agora são 10 horas e 18 minutos. Lembrando que nos campeonatos estaduais a CBN transmite hoje a partir das 5h30 da tarde São Paulo e 15 de Piracicaba, direto do estádio do Morumbi. A bola rola a partir das 6h30. No domingo, além da corrida de Fórmula 1, Grande Prêmio da China, às 4 horas da manhã, a CBN transmite às 4 horas da tarde Palmeiras e Guarani. A transmissão começa a partir das 3 horas aqui na rádio que toca notícia. E logo após o jogo tem o Depois do Apito com André Sanches e a equipe de esportes da CBN. No Campeonato Paranaense, rodada neste sábado, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense do segundo turno, o Coritiba recebe o Rio Branco de Paranaguá às 6h30 deste sábado. No domingo, o Jota Malucelli enfrenta o Atlético Paranaense às 4 da tarde, o Cianorte encara o Toledo no Albino Turbay em Cianorte, o Paranavaí enfrenta o Londrina também no mesmo horário, o Arapongas recebe o Paraná Clube, o Operário encara o Nacional de Rolândia. A liderança do segundo turno é do Atlético Paranaense com 20 pontos, um a mais que a equipe do Londrina, segundo colocado com 19. J. Malucelli é terceiro com 15, Operário é quarto também 15 pontos, o Coritiba é quinto também com 15 pontos. Paraná Clube é sexto com 12, aí temos o Cianorte em sétimo com 9, Toledo oitavo também 9 pontos, Rio Branco nono 8, o Arapongas é o décimo colocado com 6 pontos, o Paranavaí 11º com 5 e o Nacional de Rolândia já rebaixado, 12º e último colocado com apenas 1 ponto. Coritiba, todos sabem, já ganhou o primeiro turno e aguarda o campeão do segundo turno para fazer a decisão em 2 jogos. Ainda tem chance, sim, de... Ou será que não tem mais? Quantas rodadas faltam? Não, ainda tem 3 rodadas para serem disputadas, teoricamente 9 pontos em disputa, e o Coritiba está a 5 da equipe do Atlético Paranaense. Matematicamente ainda tem chances de conquistar o segundo turno, e se conquistar o segundo turno, será campeão antecipado do campeonato estadual. Caso contrário, se outra equipe conquistar o segundo turno, fará a decisão em 2 jogos com a equipe do Coritiba. Esses são os jogos do Campeonato Paranaense de Futebol que acontecem neste final de semana, os jogos da 9ª rodada do segundo turno. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista e às 11 da manhã tem o CBN Turismo. Nós ficamos por aqui e voltamos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes aqui na rádio que toca notícia. Um bom final de semana a todos, tchau! CBN Esportes.